Justino 006. São 3174, ciente, bem-vindo a Salvador. Ingresse na Taxi Alfa e siga a Taxi Alfa Índia, portão 2. Ed, muito obrigado. Alfa Índia vai pro 2. Controle Guardião 06, vertical de Itapuã, visual com aeronave nacional 10. Guardião 06, chame torre no 8 decimal 6. 06. Serra Uniforme November, visual. Serra Uniforme November, completo final do procedimento, chame torre no 8 decimal 6. 18.6. Tenho condições de cruzamento imediato, senhor? Afirmativo, a retaguarda aí do TAN, se possível. De imediato, autorizado cruzamento do... Autorizado base pela direita 17. Confirme ter seu esposo direto no pátio, senhor. Direto no pátio, já é. Centralizado, suspensão direto, pátio 4. Efeito 090 graus, 109. Reporte, solo controlado. 06. Objeto 6741 decolado aos 5.1, no seu controle 19.35. 1935, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, Papa Romeu, Sierra Uniforme November, qual está? Sierra Uniforme November, boa tarde, continua a aproximação. Informa tráfego para cabeceira 17, o helicóptero não interfere com sua aproximação. Aguarde, pista livre. A possibilidade do Sierra Uniforme November pousar na 17, seguindo o tráfego. X-ray, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre no 8 decimal 6. Positivo, obrigado. Seja bem-vindo a um outro tráfego que está na sequenciamento do ILS. Continue a aproximação, reporte liberando hoje da 10 para base pela direita da 17, Sierra Uniforme November, tráfego à frente, o helicóptero está pousando direto no pátio 4. Gente, base curta, reporta, está liberando o eixo já da presente. Salvador, Calimax Rei, localizador. Livrado via Golf, da 3566. 3566, solo 52, chame solo no 219. 219, Oscar Lima, X-Way, confirme que é sorte, seu pouso 10. Possibilidade de até 800 pés no localizador, depois direita para uma base para 17. Gente, reporte para cancelamento do plano, Oscar Lima, X-Way. Base de garçom de gate. Muito obrigado, boa tarde, Alfa. O Sierra Uniforme November numa base curta da 17. Sierra Uniforme November, informa o tráfego em espera a 1.500 pés do setor norte. Reporte curta final, pista 17. Porta curta final, Sierra Uniforme November é grato. Sierra 2733, informa dois tráfegos em procedimento de base pela direita, pista 17. Mantenha-se a 1.500 pés em espera do setor norte. 2733, está bloco os tráfegos. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 110 graus, 089. Lima Alfa 5, autorizado alinhar e decolar 110. Serra Uniforme November, solo 55, confirme pátio. Aerostar, agilizando, backtrack, taxiamento, posso livrando. Comandou Oscar Lima XR, abandona o localizador no setor da base pela direita do 17, ok? Oscar Lima, suei, plano cancelado 56, reporte. Curso, reporte final, da 17. Calculador azul 4461, não pode ser seguir na data. Nós estamos já aqui a 1100 pés, descendo para pouso na 197, ok? Gente. Guarã separado, ela está 1-2-2-4-4-1. Vamos, Salvador, boa tarde. É o Papatango e o Cidade Mais. Para Cidade Mais. Uma centena para Guarulhos, né? Escuta. Qual parte está? Pátio 3. Pátio 5, fim da guarda. Controle 19 decimal. Reporte partida. Correção, reporte liberando o eixo da 1735. Lima Alfa Centro, Maremos liberando o eixo da 1735. Espera 2733, estamos já com o tráfego aproximando para 17. Autoriza a reingressar do vento dando zero. Positivo, autorizado, perno vento, aguarde para ir à base, força 2733. 33, vai lá para Jerabá. Base para final 17, baixada travada, Oscar Lima X Rei. Oscar Lima X Rei, autorizado todos os pistonos 17, vento 1-0 grau 089. Obrigado. 41 no informe indicada. Aí o 41 está com. Baixando para 250. Luza para 220 nós para sequenciamento. Bruno 941. 220 nós, o 941. A gente mantém o ponto de espera, usou 4061, né? Mantém 4061. É 2733 para o Bruno fazer a base. Novembro Lima Alfa, chame controle, autorizado cruzamento, tá, sinal da 35, chame controle 119, decimal 35. Lima Alfa Cente, controle 6935, obrigado, boa tarde. Pode confirmar, estamos autorizados? No gate 119 está autorizado. Obrigado, vai já e Romarino para o táxi, obrigado. Girar base, reporte final. Estreia no tráfego não. 6906. Controle Salvador do Papatango, Novembro Lima Alfa. Novembro Lima Alfa. Ingresso corrido Axé, 1000 pés. Lima Alfa Axé, 1000 pés. Patrono dessa via chegada para 3000 pés, altímetro no 006. Via para 3000 pés com no 006, agora o nosso patrono. É que pronto para cópia. Afirmo. Whisky Charlie Mike está autorizado nível 100 para Guarulhos, pela Whisky Uno fará saída da EL, transição coral, curva direita após a decolagem. Pistem usa 1-0, frequência do controle 1-9, decimal 35, transponder 5053, Whisky Charlie Mike. Salvador, boa tarde, Jabaité 1401, já com informação. Eterno 401, acione identificação, autorizando chegada MAN, desça para nível 050. MAN 050, 01. 01, Romarinho, pronto para a cópia. Pronto, prossiga. Saúde 001, está autorizado nível 330 para Recife, pela Upper Whisky 58, previsto saída Puca, transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso é 10, frequência do controle de Salvador, 119.35, seu transponder é o 5052, está 8001. 330, pelo ISC 58, saída Pucaracaju, curva esquerda, decolando ao 10, 1935, controle, 5052, transponder, o 8001. Acima. Meu 1 autorizado, Lima, mantém pista no 0. A linha mantém 1 no 0, o azul com o Charmeu. Autorizado o acionamento no pátio 3. Saída 733, socorro MTO 01, reporte, perna do vento. Perna do vento. Localizou o localizador, voo 924, descanso. Plano 924, complete final do procedimento ILS X-Ray, reduza para velocidade de aproximação, chame torre no 8.6. 8.6, 9.4, autonomia 3.50, alterna na sala. XR, ready for clear the descent and report passing 2500 feet. Então, 800 no total. Tarde, continua essa aproximação, aguarde, pista livre. Ah, entendi que é o TAM 8001 informando 58 de POB, alterna Natal, e qual é a autonomia? 3 horas e 50. Estimado de pouso no 736. 7, à direita na Alfa, depois à esquerda na Delta. Cabeceira deslocada 1.200 metros. Quando próximo da Delta, chame torre 1.8.612, então 8.001. Para o pátio Juliette, direita Alfa, esquerda Delta e próxima Delta chama a torre, o 8.6, 8.001. Siga Mike Golf Mike. O 1924, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 109. Pouso 10, 924. Azul 4061, decolada 203, sem controle 119.35. 1935, boa. Controle Salvador, azul 4061. Já tinha 72 anos, informe indicada. Patrono desceu para 2000 pés, altímetro no 006, reporte estabilizado no curso localizador. 2000 com 006, reportará estabilizado no lote 194. Salvador, boa tarde, gol no 745 da Mike. Gente, gol no 754, quero aguardar autorização para Recife, nível 390. Guardando no 7-4. Gente, o objeto 6721, informe indicada? Indicada de 250. Gente, reduza para 220 nós, está sob vento para sequenciamento, curva à esquerda para o 0 no 5, limite o custo do localizador. Não foi entendido, pode repetir para o 6721? Curva à esquerda para o 0 no 5, limite o custo do localizador. 0195 reduzindo para 220, foi impedido. Limitado ao localizador, é 767-21. Azul, 4061, decolou. 150, igual no 697. Salvador, boa tarde. Tanto 001, próxima Delta, pronto. Tanto 001, mantém o ponto de espera na Delta. Mantém o ponto de espera Delta, tanto 001. Fora do 733, interceptando a doente. Sim, chega. Uno 697. 941, estabilizado o localizador. Zero, zero, uno. Autorizado, alinhar e manter pista no zero. Se alinha e mantém na 1 no zero, tanto 001. Correu para o gol no 697, altitude? Desça para 3.000 pés, altímetro no 006. 3.000, 1.006 no 697. Tô no 401, reduza para 1.80 nós, está sob vetor para sequenciamento, curva esquerda para o 075. Redução 1809, esquerda 07501. Limite, o QDMIC 160 de Simbra, batendo 401. Ativa, limite 160 de Simbra, 01. O 941 está 1 milha e meia do externo. 941, chame torre, 98.6. 18.6, 941. O 697, desça via para 3.000 pés, altímetro 1006. Via 3.000, 1.006, no 697. Mas tá no 401, informe de cada? 1.809, atingindo ou mantendo 050. Mas tá no 401, reduza para 150 nós. 150 nós, atingindo a redução, 01. Mateu 50, senhor? 3.994. Esquerda pro 0165. Esquerda no 65, gol no 697. Gol no 697, desceu para 2.000 pés, altímetro 1.006. 2.006, gol no 697. Salvador, bom dia, tá 3.660, informação Mike. Pelo Quebec Serra, frequency vacated. Salvador, boa tarde, tá 3.660, informação Mike. TAM 3660, acione identificação, autorizado chegada Mari, desceu para nível 080. Mari 2500. No 697, desça via para 2.000 pés, altímetro no 006. Via 2.000, 1.006, 697. A 2.000 pés, igual no 697. 2.000, ou no 697. Controle no objeto 6721, nivelando 060. 09? O 6721, o objeto 6721, nivelando 060. Gente, apaitando 401, desça para 3.000 pés, altímetro no 006. Ajustando-se para 3.000, ou 01. O objeto 6721 tem condições de reduzir para 1.809? 1.809? Sim, reduzindo para 1.809. 4082, informe indicada. 2509. Reduza para 2209 para sequenciamento. Azul 4082. 2209, reduzindo, mantendo a mais, 4082. Apertando 401 para interceptar o curso localizador, curva direita para o 145, reporte estabilizado. Imagina, senhor, 145 estabilizado, reportará. Objeto 6721, desce para nível 040. 040, objeto 6721. Controle, hotel 8001, livrando 3.000. 8001, contato radar na decolagem, suba para nível 330, saída PUCA. 330, não tem condições de cumprir a PUCA não, tô desviando à esquerda, formação pesada na proa. Mike, Golf Mike, voe pro da rotatória. Mike, Golf Mike vai passar ali por buraquinho. Ciente, voe pro da rotatória, chame torre no 8.6, Mike Golf Mike. Mike. Azul 4082, desça para nível 050. Para 050, vai checar estado 4082. Então 3.060, desça para nível 060. 060, 3.060. O gol no 697 estabilizado, está a 2 milhas para o marcador externo, chame torre no 8.6. 386, gol no 697. Objeto 6721, curve à direita para o 060. Limite o QDMIC 160 de Simbra. 060, limite é o 160 de Simbra, o Webjet 6721. Controle, Altão 8001. Ele está com a remetida. Tráfico de visor, tráfego sem indicação de altimetria, ok? Ok, comandante. O tráfego está a 500 pés no litoral, está mantendo-se visual, ok? Não, não foi esse não, senhor. Eu tive a Traffic Advisor aqui já a 3.000 e poucos pés. 400, bem-vindo a Salvador, táxi via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, confirma o portão para o 941. Visual no 110. Pague. A minha esquerda, não no litoral. 4082, reduza para 1.800 nós. Reduzindo para 082. O norte no 1500, se for o próximo será ponto final. Presidente, o Força 2733 informa helicóptero, espera em buraquinho 500 pés. Força 3, Gol no 697, autorizado pouso pista no zero, vento 1 00 graus, 1 29. Cabeceira deslocada em 1.200 metros. Autorizado pouso no 1 00 metros no 697. Michael Fumac, autorizado setor norte do aeródromo, próximo ao aeródromo, a 500 pés, informa tráfego da Força Aérea em circuito de tráfego no 1.500 pés, em espera no setor norte. Ok, está visual com ele. 3-0, confirme o altímetro. 1.006, 1.006. 1.006, WebJet 6721. 3660, redução 210 nós, esquerda proa 340, limite ao curso do localizador. Redução 209, esquerda 340, está no 3660. 733. 733, para com curva 320 pela direita. 383. Azul 4061, no chame Recife em 1288, até no 1264. Até no 401, continua a aproximação, guardando a autorização. Guarda. Azul 4061, no chame Recife em 1288, até no 1264. TAM 8001, no chame Recife, 12685, alterno 12545. 12685. Jet 6721, completa redução para velocidade de aproximação, 2.000 pés, livre LS, cheque preposo. Afirmativo, vai completar a redução, 2.000 pés, vai informar estabilizado com trem de pouso baixado travado, Jet 6721. Mike Wolf, o TAM 8000 ainda está na escuta do controle? Controle, podia informar o limite dessa proa para o 4082. Limite é o QD Mike 130 de Simbra, já vai curvar a direita para o ILS. 30 de Simbra, obrigado. Azul 4082, dá presente, curva direita proa 080, aguarde para interceptar o log. Direita 080, na sua escuta 4082, livro 060-050. Então 8001, é o controle? Direito 1219. Direita 19, no 67. Oi, Papa 2, 3, 4, 4, 0. 0, 1, 0, 0, 6, o ajuste. Direita 130, atingindo 050. Se mantenha 2.000 livre LS. Mike, prossiga. Agora pronto, isso está com. Meia. Ah, também isso. Michael Fumac livrou o cruzamento da 1-0-2-8 e vai seguir para o pátio 3, ok? Sente autorizado direto para o pátio 3, atento a obstáculos, sem interferir na aproximação da 1-0. Mike. Abatendo 401, autorizado pouso pista 1-0, cabeceira deslocada no 1.200 metros. É, de prosseguindo. O vento é 1-1-0 graus, 1-2 nós. Localizador, para 3 mil pés, 3.000. 2-1, no final do LS X-Ray da pista 10, baixado, travado, sente o leg lockout. Web 6721, continua a aproximação, guardando instruções. Afirmativo. identificação, 1777. Positivo, tente. Se eu falar Alfa Juliette, portão 11. Para sua informação, eu tenho um Robson 44 se aproximando para o pátio 3, ok? Certo, para via Alfa Juliette para 11, certo, Robson no meio, 97. Tan 3660 completa direita na proa 085, reporte estabilizado, livre LS. Isso 05, passizado, livre LS, Tan 3660. 4082, está a 7 milhas de Simbra, torre 1986, bom pouso. 186, obrigado, uma boa tarde. 9. Oi, Salvador, boa tarde. Azul 4082, interceptando a final da 1-0. Azul 4082, continue sua aproximação, número 2 para pouso, pistão 0. Obrigado, vai até 4101, solo azul no 7, livre à direita, chame solo no 2 e na 9. 2-1, Mike, Wolf Mike, só que eu estou tendo ainda alguns tráfegos na final, aguarde para não ter que efetuar o táxi via pista de táxi, ok? Ok, vou deixar os passageiros aqui e daqui a pouco ficar. Salve, boa tarde, Abaetano 401, livrou 1-0. Boa tarde, Abaetano 401, bem-vindo a Salvador, cedo a passagem ao meu generalista da Gol, o senhor deverá acompanhá-lo em seguida na táxi e Alfa, vai fazer Alfa, Alfa Kilo Pátio 3, ok? Conseguiu Gol, Alfa Kilo Pátio 3. Estimativo, quando chegar no Pátio 3, atento ao Robson 44, estacionado lá. Só contar essa prisão no Pátio 3. Não entendi quem chamou, companheiro? Está 3 anos, Pátio 3, tá? 3-8-0 para Guarulhos. Tá 3173 para Guarulhos, queira aguardar. Manda. Prossiga Novembro Limão. Alfa, informe ao estúdio. 2733. Informa o tráfego, passou o marcador externo. Eco 190. Confirme se visual o tráfego. Afirmativo, tá visual. Ô, sério, eu te considero aí. Faço mais um 360. Mais um 360, 2733. Aventar 21, solo. Aos 1-9, livre direito, chame solo 2-1-9. 2-1-9, é 2-6-7-2-1. Zu 4082, cheque trem de pouso, forma um capacete chocado no 1.200 metros, autorizado pouso, pista no 0, vento 1-0-0 graus e no 2-9. Trem baixo é travado, sentido a cabeceira deslocada, livre pouso, Zu 4082. A referência só descida para 2000, TAN 3660? TAN 3660, desça para 2000 pés, altímetro no 006. 2006, TAN 3660. Alô, Michael Romain. Prossiga. Posso estar partindo aqui. Aguarde só um instante aí, Mike.